A cada dia devo perceber mais como as leis espirituais se processam. O ser humano deve cada vez mais tornar seu conhecimento sobre a vida holístico, isto é, procurar ampliar sua visão sobre o mundo, acumulando o saber já alcançado. A cada dia deve perceber cada vez mais como as leis espirituais se processam, com o intuito de viver bem em sociedade. O grande objetivo da evolução é ascender espiritualmente e suscitar pelas aquisições dos paradigmas das leis de Deus e da capacidade de distinguir emoções em si mesmo, quando estas ocorrem. Esse conhecimento implica em saber e vivenciar, em conhecer e praticar as leis de Deus, através do amor à vida. Conhece-se as leis pela convivência e participação social. Conhecer não é saber, tanto quanto gostar de alguém não é saber amar. É preciso aprender a usar as leis de Deus, como também a distinguir sentimentos. O impacto de uma nova encarnação, o contato com o mesmo ou novo grupo familiar, a constituição de novas relações, a reconstrução de uma nova identidade social, as transformações sociais, as pressões internas das memórias de vidas passadas, os desafios das provas e expiações, bem como a necessidade de progredir, levam o espírito à tomada de atitudes e comportamentos cada vez mais complexos. Estabelecendo-se, no seu somatório, o que chamamos de personalidade integral. Ela é o conjunto constituído de sua essência individual e das reações a essas motivações. Por uma delas apenas não se pode reconhecer o nível de evolução em que se encontra o espírito. Um comportamento não é suficiente para revelar uma personalidade. A cada encarnação ele vai aprendendo algo mais acerca das leis de Deus, sendo-lhe sempre uma surpresa voltar ao corpo físico. Pertencer a um novo grupo familiar constitui-se em campo fértil para novas realizações com encontros e desencontros. Com aqueles entes, com os quais geralmente já conviveu no passado, ele vai estabelecer novas formas de relação e de aprendizado. Novas relações serão construídas a partir da educação que venha a ter e dos vínculos que venha a construir. Terá uma nova concepção sobre si mesmo calcada em valores do grupo sociocultural do qual fará parte. Entretanto, só se libertará da antiga visão de si mesmo à medida que complete o processo reencarnatório e se desligue psicologicamente das novas relações familiares. Esse desligamento não é físico, mas psicológico, principalmente quanto à tomada de decisões sobre seu próprio destino e suas escolhas. Nessa nova encarnação, seu passado reencarnatório, então inconsciente, será como um propulsor latente, lembrando-lhe a todo momento seu potencial já acumulado. Viverá movido por ele, pelos estímulos externos, pelo progresso inevitável e pela sua vontade interna. As provas e expiações que tenha que passar estarão presentes a dinamizarem sua vida, não lhe permitindo ultrapassar uma fronteira sem o devido saber. Por vezes, a presença de alguém em especial poderá modificar todo o seu planejamento de vida, levando-o a caminhos não previstos. Esses caminhos poderão fazê-lo progredir mais ou atrasar-se em sua marcha na direção da felicidade pretendida. Espíritos de escola podem surgir em sua vida, através da reencarnação, e tocá-lo a uma nova ordem de valores, fazendo-o alcançar patamares que só conseguiria após muitas encarnações. São como anjos de guarda encarnados. O espiritismo não é uma camisa de força para o comportamento humano. Por ser um saber que liberta, deve levar à felicidade e não ao degredo. Proibições não pertencem aos seus princípios, porém, assumir conscientemente responsabilidades pelos próprios atos representa norma de conduta espírita. O ser humano, em sua caminhada evolutiva, deve ter direito a escolhas, devendo buscar aquilo que lhe convém de acordo com seu momento de vida. As diretrizes básicas podem ser encontradas no Evangelho do Cristo. Quando afirmamos que o Espiritismo nos permite conhecer as leis de Deus, é preciso que entendamos que lei é um processo pelo qual o que é desconhecido se realiza, isto é, tudo que ocorre se dá dentro dos limites de leis. As leis de Deus, ou leis espirituais, dão sentido à vida. Leis são processos de criação e de materialização da própria vida. Podemos dizer que as leis de Deus, longe de serem apenas morais, são leis gerais ou espirituais, num sentido mais amplo, nas quais a vida acontece. Costumamos pensar que as leis do universo funcionam da mesma forma como pensamos, isto é, linearmente, matematicamente. Transferimos nosso modo de pensar e de idealizar as coisas para o funcionamento das leis. Não temos ideia real de como as coisas ocorrem em essência. Pensamos racionalmente e acreditamos que as leis funcionam da mesma forma como as idealizamos. O funcionamento das leis da vida deve ser percebido enquanto elas se processam em nós. As ações isoladas nem sempre nos dão essa dimensão, sendo necessário olhar-se ao longo de certo período da existência humana, que pode variar de dias a décadas. Independente das escolhas pessoais, deve-se verificar como os fatos externos nos atingem e como se desenrolaram sem lhes atribuir responsabilidade direta a ninguém. Não há culpa pelo que sofremos, muito menos por causa de alguém, por mais que haja uma intencionalidade da pessoa em nos atingir. A culpa, que prefiro chamar de responsabilidade, de tudo que nos ocorre, nos pertence. Atraímos nossos agressores por termos necessidade de nos educar. Infelizmente, eles se colocaram nessa condição. Se eles não o fizessem, as leis de Deus o fariam, por outros meios. A vida nos responde como necessitamos aprender. As pessoas, sem lhes tirar o livre-arbítrio, são instrumentos para que as lições, as quais precisamos aprender, nos cheguem. Deus não necessita de vingadores. O ser humano assim se coloca por imperfeição. A percepção das leis da vida decorre de sua utilização. Utilizá-las significa permitir-se viver situações sem que isso prejudique terceiros. Experienciar emoções, sentimentos, atitudes, pôr em prática ideias, senti-las e analisar suas consequências, significa aprender e viver uma vida melhor a cada nova experiência. Ter recursos, ou não tê-los, pode possibilitar aprendizagens semelhantes aos indivíduos, independente de suas capacidades intelectuais ou morais. As experiências da perda, do ganho, da cobiça, do desapego, da competição, da inveja, da falta e do excesso, serão vividas por todos, tendo ou não recursos materiais. Naqueles momentos em que experienciarem os processos respectivos, estarão aprendendo algo das leis de Deus. Não são essas leis aplicáveis apenas particularmente às ligações entre espíritos, no que diz respeito à mediunidade, às influências entre encarnados e desencarnados ou aos aspectos morais, mas leis da vida em toda sua extensão. Elas sempre estão funcionando em todas as circunstâncias e em todo o universo. A aquisição dos elementos ou paradigmas que alicerçam essas leis se dá dia a dia, através da repetição de experiências semelhantes, no percurso da evolução, que ocorre no tempo longo da trajetória do espírito. Só as repetidas experiências, através de encarnações sucessivas, bem como no interstício entre elas, possibilitam a sedimentação dos parâmetros das leis da vida. Uma experiência por si só não é suficiente para estabelecer que já se aprendeu determinado aspecto de uma lei. É preciso vivenciar as várias situações e possibilidades que ela estabelece para seu verdadeiro conhecimento. Uma lei de Deus não significa um saber pontual e perfeitamente delimitado numa determinada situação enfrentada pelo Espírito. Elas, as leis de Deus, se estruturam em paradigmas que devem, ser apreendidos pelo Espírito em evolução. Essa apreensão se dá ao longo do tempo, em sucessivas experiências, sob ângulos distintos, nos mais diversos papéis sociais e sob condições múltiplas. Uma encarnação mal dá para se apreender um dos princípios que compõem apenas uma das infinitas leis. Esse processo de descoberta das leis de Deus se dá de forma coletiva, isto é, as experiências, embora introjetadas individualmente, decorrem de vivências comuns. São apreendidas nas relações entre os indivíduos e nas atitudes perante as transformações que ocorrem no meio. O aprendizado isolado apresenta características diferentes do que decorre da relação do ser humano com seu semelhante. Mesmo tendo aprendido a conhecer-se num isolamento refazedor, ele deverá complementar seu aprendizado no convívio com seus pares. As mudanças desejadas e as efetuadas em meditações e retiros, obrigatoriamente deverão ser submetidas à prova da convivência. Duas pessoas que se relacionem em qualquer papel social poderão estar aprendendo aspectos diferentes das leis da vida. E se estiverem em momentos evolutivos distintos, poderão estar aprendendo aspectos diferentes de leis também diferentes. A percepção dos mecanismos sutis das leis de Deus representa uma preparação para a ascensão espiritual que se almeja. Esses mecanismos, às vezes, chegam à nossa percepção nas atitudes e ocorrências mais simples e com pessoas a quem nem sempre damos a devida importância. As leis de Deus são múltiplas e de alcance infinito. Podemos percebê-las em todos os momentos da vida. No capítulo Princípios Fundamentais de uma Pessoa Feliz fiz um resumo de algumas. Uma delas está resumida no título e no conteúdo deste capítulo.